Esta chama-se Boa Sorte, é o tema de abertura do mais recente lançamento de Cavalheiro. Falamos de Tiago Ferreira, ele que em 2009 lançou o primeiro EP intitulado Cavalheiro, um homónimo. Em 2010 é o ano do primeiro longa duração, chamado Primeiro. 2011 EP Farsas, grande EP de Cavalheiro, e neste 2012, curiosamente, praticamente todos no mesmo mês, em abril, Ritmo Cruzeiro, mais um EP, então, de Cavalheiro, todos eles disponíveis gratuitamente em cavalheiro.com.pt. Por aqui escuta-se Carmo, é este o tema, antes de ouvirmos um ao vivo aqui na rua. Não é este, esse fica assim para depois. Por enquanto, Carmo, Cavalheiro, Ritmo Cruzeiro, cavalheiro.com.pt. chama-se Carmo e é um dos cinco temas deste quarto lançamento de Cavalheiro, aí também pela internet, cavalheiro.com.pt, ele que é o destaque do próximo domingo aqui no À Escuta com Ritmo Cruzeiro, novo EP de Cavalheiro. E o tema que se segue, isto convém contextualizar, foi gravado ao vivo aqui para o À Escuta, para a Rua FM, durante esta semana que passou. Gravação não em direto, porquê? Porque ele e o irmão estavam de férias em Albufeira, deram-nos assim uma ligadela e tal, irei à rua para uma entrevista, um showcase, tudo bem, e assim foi. Temos então a gravação da entrevista, que vai passar durante esta semana nos 102.7, no próximo domingo aqui também no À Escuta, e temos ainda direito a dois temas ao vivo, aqui mesmo na Rua FM. Cavalheiro com este Fundo do Mar, ao vivo para o À Escuta. Se esta vida não é o que sonhaste, se os outros foram, mas tu ficaste, se o tempo passou e tu não estranhaste, se tens de tudo, mas não tens que me baste. Culpas o mundo e quem te traiu por tudo o que tinhas e agora sumiu. Tanto talento e tanta promessa, largaste tudo, já nada te interessa. Vives cansado de os ouvir falar. Sozinhos conseguiram chegar. O mundo passa, tudo está igual, mas já nem sabes se nisso há mal. Fundo do Mar é Cavalheiro ao vivo aqui na Rua FM. Será então o destaque do próximo domingo aqui no À Escuta, também com a repetição de quarta para quinta-feira nos 102.7, ou ainda online em rua.pt, aos sábados podcast na Rádio Antena Web. Seguimos com Madame Godard. Eles também têm novidades e bem boas. Trazem consigo Amy Curl. É este o primeiro avanço para o novo álbum de Madame Godard, para conhecer também aqui no À Escuta. Maybe one day I will see a smile. Jimmy Curl e Madame Goddard neste The Last Goodbye, é para o futuro álbum, novo álbum de Madame Goddard. Passamos para Reflect, Kimera.com. Olha o povo promissor com o sorriso da cara, o que ganhou o Alcatel, escuta Blitz. O que criou uma quima era e fez girar a atmosfera com confiança e atitude que trataste por mania. Calado, lado a lado com a minha poesia, humilde e verdadeira em cada letra que escrevia. Desiludido e compreendido por metade da sabedoria, sem o brilho de uma estrela, mas uma voz que arrepia. Com folhas na mochila escrevia no corredor, amante da mensagem, via-se nos olhos o humor que viria a virar ódio pelo ódio que foi virado. Cabeça levantada, nem fiquei preocupado. Eu sabia o que valia, eu sentia o que fazia, eu sabia que haveria de chegar o meu dia. Mas a promessa de futuro não passou da ilusão, continua a ser a sombra que vocês não captarão. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim e o calor do palco já não me quer assim. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim e o calor do vem com sabor salgado. O castelo da areia ainda não foi derrubado. Poucos que eu precisava tenho passado ao lado. Ainda não consigo pôr aquele mais atrás do salto. Tirei-me este peso de cima e o prazer de uma rima. Trago-me de volta junto ao tempo que fugiu. Meu reflexo é o espelho e já não sou quem sorriu. Genuidade até em dado e esperança que sucumbiu. Por cada momento que foi passado, por cada palco que foi pisado, por cada aplauso que foi guardado, maturidade agora já mudado. Ser igual numa música no tudo parte de vez de bem se acabar. Mas o jogo é feito mais, meu coração não se apaixona. E gratidão é resultado que o meu trabalho proporciona. Este público aclama, reclama no grito temporário. O prazer dos minutos pelo empenho diário. Os dias que vou contando são frios demais para mim. Se me vires a voltar é para avisar que eu ouvi. Estou cansado desta gente que a minha calma de fora. O micro está ligado, mas eu saio porta fora. A minha outra história de Reflect, aqui com a participação de João Mestre e G.I. Joe. Reflect é o patrão da Kimera, kimera.com. Passem por lá, como sempre, sítio altamente recomendado aqui pelo À Escuta. Ele que lançou em 2007 Último Ato, 2009 apresenta-se ao vivo com este espetáculo no Teatro das Figuras em Faro. Exatamente um ano depois, isto em junho de 2010, lança Último Ato ao vivo, disponível também gratuitamente, exatamente aí em kimera.com. E ele tem uma novidade bem recente, é a remistura da autoria de Desmond para o tema Desafino de Reflect, para descobrir também aqui no À Escuta. Há milhares deles que não trabalham porque já acabaram o fumo de emprego todo e continuam desempregados sem ter uma ajuda, num tostão de ninguém. Andar à deriva, Portugal anda à deriva. É como um barco andando no meio do mar sem timoneiro, não sabe onde a casa e nem sabem o que é. Ouço muitos afirmarem saudades do liricismo, mas nunca carregaram o fardo do heroísmo. Sou lutador, tentei de conquistar o teu amor. Sabes lá tu o que é, sem lágrimas e suor. Tu nunca tiveste um problema enorme, não te falta comida e nem na rua tu dormes. Ainda falas que na street ganhas muitas batalhas, não te esforças para mudar porque nem sequer trabalhas. Há roupas para comer, isso já basta. Não te vejo, alimentaste de fios de prata. És soldado só porque tens uma arma. Pensa, basta a terra, só te idolatram a alma. Ou até podes ser um pássaro e o teu bico é pontibola, mas vais perder o brilho se fores parar à gaiola. Por isso luta para que não sejas um derrotado, porque seguires essa escola sais sempre reprovado. Sais sempre reprovado. Se seguires essa escola sais sempre reprovado. Por isso abre os olhos, man, faz-te à vida, ser homem pelo menos uma vez. Fala preto e branco e Portugal fica vitado. Suporta esta bandeira e este hino derrocado. Nós somos o que procuramos, mas que a gente ignora. hora. Suporta esta bandeira e este desafiado. Sente a mensagem, soldado, com a alma dignificada. Tu que trocaste uma arma por uma mão calejada. A cada dia acordas o sol na madrugada. Sempre lutaste pela vida e o fizeste de forma honrada. Cuspiste na mão do crime quando ele se apresentou. E viraste costas à miséria quando ela se instalou. Tu não te lamentas por aí como esses bardos. Não se mexem, que vem a idade aumentar, mas que nunca mais crescem. És forte pelos ideais que aos teus vais passar. Que na miséria ou na riqueza a humildade não vês mudar. Tu não precisas do estatuto e do desta geração. Que pensa ser dona do mundo, nem tem uma direção. Nas ruas da incerteza são calçadas por sida. E no silêncio da noite são presença adquirida. Choram em cima de bichos pelo que não têm na vida. E é escassa a minoria que procurou uma saída. Choram em cima de bichos pelo que não têm na vida. E é escassa a minoria que procurou uma saída. Chamamos a nova pobreza. E realmente tem sido as pessoas que anteriormente não necessitavam de ajuda e atualmente necessitam. Porque as pessoas que sempre precisaram de ajuda continuam a precisar e vão precisar. Agora a questão são essas pessoas que nunca precisaram de ajuda e precisam agora. Esta remistura apresentada por Desmond para o tema Desafino é de Reflect com Real Punch e G.I. Joe. Passamos para Cholage. Repressão é este o novo trabalho. É o terceiro registro composto por 17 temas. Está disponível gratuitamente e está à semelhança do trabalho anterior. Não no mesmo sítio. O anterior também foi A Pala. Este é A Pala e Pela. Ótimos discos. Ótimosdiscos.pt. É aí que podem descarregar gratuitamente este Repressão. É então um novo registro de Cholage. Eles comem tudo. É a sugestão do À Escuta. E a finança enche a pança com o aval da liderança. Despedimentos em vez de aumentos são os rumos da mudança. Especuladores, ladrões de ofícios, grandes salários e benefícios. Bebem fruto do nosso ouro e depois pedem sacrifícios. Apoderam-se da gerência, levam empresas à falência. Saem com bónus de milhões e despedem sem clemência. E o salário mingua para que o lucro não diminua. Justificam-se com a crise e os bancos põem-nos na rua. Saem do público ao privado depois do futuro adjudicado. Vendem serviços a eles próprios, pilhando cofres do Estado. Combate o déficit, a nossa mesa, mas vivem à grande e à francesa. Congelam salários e subsídios, que é para cortar a despesa. Fazem desretenção na ponta, enquanto empresas põem-se a monte num paraíso fiscal para lá do nosso horizonte. Impõem um empréstimo em troca de soberania. Enriquecem com os juros e sufocam a democracia. Exigem mais avaliação, abandonam o ensino público, mas os seus filhos lá não estão. Saúde também leva facada, com participação cortada. Morremos na fila de espera, não estão na clínica privada. Falam de paz e democracia e igualdade de cidadania. E dão-nos o direito de escolha para o próximo rosto da tiranias. Entram com tanques e aviões, chamam paz, ocupações. Deixam rastro de sangue na riqueza das nações. Trazem cérebros e minérios, deixam escombros e cemitérios. Enriquece a reconstruir os seus velhos impérios. Para o mundo levam do ocidente os seus restos excedentes. Em nome da ajuda humanitária, destrói a economia da gente. E entram com máquinas adentro, expulsam do nosso alojamento. Para longe em prisões de cimento e fazem grandes empreendimentos. Dos seus condomínios fechados, com seguranças e empregados. Afastados da miséria e ódio por eles criados. Grande capital e abre o centro comercial, catedral de consumo e mata o comércio local. Nas terras doutras sem carteiras, fazem turismo com peneiras. Refugiam-se na fortaleza e fecham as suas fronteiras. Fazem crescer economias, parasitando minorias. Últimos a quem reconhecem liberdades e garantias. Cruzadas evangelistas, holocaustos sionistas. Vão conquistando o mundo na caça aos fundamentalistas. Prego a pé dos belicistas, queixas de trilhas e bombistas. Pela contagem das vítimas, eles é que são os terroristas. Impunes a roubar milhões, prendem os pequenos ladrões que neste de um país pilhado, gladiam-se por uns tostões. Põe um inimigo eleito e põe um amigo do peito para manjar as marionetas do colonialismo do feito. Aumentam o orçamento para a guerra e policiamento, para conter descontentamento. Esse é o crime violento, para se proteger da multidão que só quer pão e habitação. Comem tudo para comer e deixam-nos estender a mão. Eles comem tudo. Eles comem tudo, é um dos temas que integra Repressão, é este o mais recente lançamento de Chulage, terceiro registro disponível gratuitamente em ótimosdiscos.pt. Passamos para Saraiva, DJ bem querido aqui dos nossos lados, um dos grandes impulsionadores do drum and bass no Algarve e não só, DJ de referência, ele que foi o senhor que nos deu os melhores Nasceres da Lua, é verdade. Ao Nascer da Lua era o programa de Saraiva, era porque já acabou, era aqui também nos 102.7 e ele agora é sim o senhor do Destilaria, todas as sextas-feiras às 9 da noite e aos sábados à 1 da manhã é a altura de escutar o Scuba DJ Saraiva, aqui com tema remistura da sua autoria para Nine Inch Nails. You're keeping still in the line. Got your chin held high and you feel just fine. Cause you do what you're told. But inside your heart it is black and it's hollow and it's cold. Just how deep do you believe? Do you fight down in that seat? Will you do until it bleeds? Can you get up off your knees? Are you brave enough to see? Thank you. Will you bite the hand that feeds you? Will you stay down on your knees? Will you bite the hand that feeds you? Will you stay down on your knees? Will you bite the hand that feeds you? Will you stay down on your knees? Will you bite the hand that feeds you? Will you stay down on your knees? Will you bite the hand that feeds you? Will you stay mistura de Saraiva para tema de Nine Inch Nails, um tema que já tem algum tempo. Na altura foi origem de algumas críticas a este tema, mas o seu autor responde muito bem. Nada como não querer estragar uma música, ponto para lá tudo e mais alguma coisa, mas sim dar uma visão pessoal a um tema que o próprio Saraiva gosta. DJ Saraiva, autor do Ao Nascer da Lua Já Extinto, passava aqui também na Rua FM. Atualmente, Scuba, sábado já 1 da manhã, e Destilaria, sextas-feiras às 9 da noite. Penso que sejam os horários, se não me falha a memória. Saraiva, então, espero que nos traga mais novidades até aqui ao à Escuta. Passamos para Trolls and Shine, também duas bandas moços aliados a Lovers and Lollipops. Por aqui escuta-se Batida, eles que marcaram presença no MED neste 2012. Os Trolls and the Shine com este Batida, foi o primeiro avanço para o primeiro trabalho destas duas bandas unidas, que se chama rock duro. Rock mais coduro, aí está tudo dito. Trolls in the Shine, eles que marcam presença na edição de 2012 do Milhões de Festa em Barcelos, dia 20 de julho. 5 de agosto é a vez do Festival Sudoeste. Eles que passaram pelo Festival Med na passada sexta-feira. Por acaso tivemos a oportunidade de assistir ao concerto e é assim algo completamente energético, diga-se. Adrenalina é também uma expressão que pode caracterizar um pouco estes moços ao vivo. É o tema que se segue aqui no À Escuta, domingos, 9:10, Rua FM, 102.7, sábados, 1 da tarde, podcast de rádio Antena Web. Por enquanto, Rock Duro, Trolls in the Shine. Caiu a ser um rock de Troy. Lírica tem títulos de Shine. Assim formou-se uma cena fire. Com guitarra seguida a rolas. Com tom e a tarola. Qual foi suave de sora. Com puta obra toda bola. A misada que sempre rola. Dança, dança, balança e cansa. Carina remexe na boa. A loucura que já domina. Cuida com a adrenalina. A loucura que já domina. Cuida da mata que me fascina. O mamo só está a começar. Hoje o dia vai nos guiar. O mamo só está a começar. Hoje a noite vai nos guiar. Adrenalina, tema de Rock Duro, é o primeiro lançamento de Trolls in the Shine. Eles que passam dia 20 de julho pelo Milhões de Festa, acontece em Barcelos, dia 20, 21 e 22 deste mês de julho. Um dia tem o preço de 25€, 3 dias, 45€. Festival altamente recomendado, não só pelo À Escuta, mas penso também pelo nosso querido Orgasmo Mental e Solução Sardos Esquecidos de Vasco Romba. Milhões de Festa então a acontecer entre 20 e 22 de julho em Barcelos, é realizado pela Lovers and Lollipops. Passamos para Sick 11 e a sua Gera Ação. Geração tem produção e edição de vídeo e sonora a cargo de Sick 11. Falamos em G.I. Joe enquanto DJ, ele que dá música tal como diz, só porque sim. Falamos de três temas disponíveis agora gratuitamente para descarregar à pala em sick11.com, também quimaera.com, música à borla, só porque sim, palavras do próprio por aqui. Escuta-se este Gera Ação, produção para 2011. Geração, produção de Sick 11, G.I. Joe enquanto DJ, membro de Deeper ou Tributo, por exemplo. Passamos para Memória de Peixe, trabalho homónimo, primeiro registro desta banda também associada a Lovers and Lollipops. Por aqui escuta-se Estrela Morena, é este o segundo avanço para o álbum de estreia de Memória de Peixe. We'll be right back. daqui é David do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui José Matos de Mudo és Maria. Aqui é o Ace Mind the Gap. Reflecte, que uma era. Ladies and gentlemen, I'm proud to present you Fish and Chick. Fish and Chick é The Chick com a Memória de Peixe, álbum homónimo, lançamento pela Lovers and Lollipops já neste 2012. É assim que nos aproximamos ao fim deste A Escuta na Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt, repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, todos os sábados à uma da tarde, podcast na rádio antenaweb.com. Fechamos com Corsage, música bipolar portuguesa já aí nas ruas. Adeus Europa, é este um dos temas que muito nos agrada neste novo trabalho de Corsage para este ano de 2012. Da nossa parte, uma ótima noite, uma ótima semana, até domingo em destaque com Cavalheiro aqui no À Escuta. Fiquem bem, tchau tchau.